Bacharmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. E aí, rapaziada, tudo certo por aí? Esse é o CD Verão Itupiranga na veia, 40 graus. DJ Adriel Vieira, o DJ da galera. É o nosso amigo Arlen Oliveira, do Celtinha Vermelho. Ele coloca no dose, arrebenta aí, meu patrão. Tamo junto. Rebeca, apaixonante. Um abraço aí pro nosso amigo DJ Paulinho, lá da Vila Quatro Bocas. Alô, Paulinho, aquele abraço pra você, meu irmão. Coloca no 12 aí, é pressão. Visualiza que é mídia, DJ. Curtindo aqui o CD Verão Itupiranga na veia, só na moral, visualize que é mídia. Altamira, do Estadão do Pará, nosso amigo Lourão tá por lá, já chegou chegando, já está colocando no 12. Um abraço aí, Lourão, pra você e toda a sua comitiva em Altamira, no Estado do Pará. Aquele abraço aí, garoto. Anapu, garotão, grande Rony, parceiraça aí da gente. Rony Martins, tá lá em Anapu, aqui também no estado do Pará. Coloca aí no 12 aí da mulher, que é nós, pai. Uma produção amapaense. Virando as batidas, DJ Adriel. Esse é o CD Verão em Tupiranga na veia. Alô, minha amiga Rosângela. Alô, Rosângela. Obrigadão pelo carinho. Ela que mora em Brasília, no Distrito Federal. Alô, Brasília. Galera de lá com a gente. Um abraço pro nosso amigo Né também, lá em Brasília. Tá com o CD Verão em Tupiranga na veia, 40 graus. Vem aqui, vem pro meu colo. E hoje eu tô putão. Para de ralar no chão. Você quer luxo, quer sentir tesão. Para minha diversão. Toro o rabo e quer levar amor. DJ Mano é Júnior. DJ Mano é Júnior. O pancadão de Macapá detonando o sucesso no estúdio MJ. Se acha que é bonito, é que é bunda e quer tapinha. E ela quer sentar, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. E ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Carinha de safada, quer levar uma peia. E ela quer sentar, só quer saber de festa. No meio da putaria, viva a bagaceira. E ela quer sentar, seu corpo quer dançar. Carinha de safada, quer levar uma peia. Tinho absoluto, tinho absoluto, fazendo você dançar. DJ Murilo, das produções. Yeah. Aqui só rola coisa fina, o baile rola e ela desce. E viva a bagaceira. Hoje eu tô putão, e eu tô sem limite. No decote da novinha e ela mexe. Nós mixagens, DJ Adriel Vieira. Nosso amigo Fagner Alves também curtindo o CD Verão em Tupiranga na veia. Traz homem, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Traz homem, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários peixes. Um abraço pra você, Fagner Alves, também curtindo aqui o nosso CDzaço aí que está estourado, meu irmão. E aproveitando aqui, quero mandar um abraço aí, minha prima Napoleone, lá em Manaus. Também tá curtindo aqui o CD Verão em Tupiranga na veia. Aquele abraço pra vocês, obrigado pelo carinho, gente. DJ Adriel, o garotinho. Dia 14 tem Búfalo do Marajó e Aviões do Forró ao vivo aqui na Orla de Tupiranga. Dia 15, Ressaca na Praia do Macaco. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários peixes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Mano, tá tipo Bob e as mina, bom bugue nada. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca. Beleza, tá querendo cuidar, só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, porque essa mina é preparada. Vem, roda espaço pra ela. DJ Adriel Vieira. Virando as batidas, DJ Adriel. E agora vamos aí diretamente para Rondon do Pará. Mandar uns para abraço aí pro meu amigo Soniel Ribeiro, grande locutor. Abraçando aí pra sua esposa Arlenice. Eita, casal perfeito, e a sua primeira dama. Viver a vida na farra, curtindo e bebendo gela. Tem que ter muita garra. Ainda novinha prova do jeito que a gente gosta. Quando ela desce e rebola, eu fico amadão. Ela me chama, eu vou, não pense nada não. Depois o povo fala que eu sou safadão. Ha! Joga a mão aí, joga a mão aí. É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Joga a mão aí, vai, levante a mão. Danny, DJ, malandro e Wesley Safadão. E joga a mão aí. E aí, Rony, tudo certo aí, patrão? Tudo certo, tudo na moral? É nóis, pai, favorável. Joga a mão aí, vai, levante a mão. Danny, DJ, malandro e Wesley Safadão. Ô, oh, vida difícil, hein, Danny DJ? É, safadão, é muita gela, é muita mulher. Ô, oh, vida complicada. Daqui a pouquinho tem after, hein? Vamos chamar a mulherada? Vem, vem, vem! Já por aqui a nossa amiga Tatizine. Alô, Tati, um beijo pra você, menina. Vem pro after, gatinha, vem pro after, gatinha. Ela se acaba na balada e fica toda molhadinha. Vem pro after, gatinha, vem pro after. Eu sei, não tô valendo nada, mas se tivesse em meu lugar, ia ver como que é barra viver a vida na farra. Curtindo e bebendo gela, tem que ter muita garra. Ainda novinha provoca do jeito que a gente gosta. Quando ela desce e rebola, eu fico amadão. Ela me chama, eu vou, não pensei nada não. Depois o povo fala que eu sou safadão. Ha! Joga a mão aí, joga a mão aí. É com a sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Joga a mão aí, vai, levante a mão. Vem DJ malandro e Wesley Safadão. Joga a mão aí, joga a mão aí. É com a sanfona. sanfona e o batidão que ela gosta de descer. Joga a mão aê, vai levante a mão. Tem DJ malandro e Wesley safadão. Ela se acaba na balada e fica toda molhadinha. Vem pro afite gatinha, vem pro afite gatinha. Ela se acaba na balada e fica toda molhadinha. Vem pro afite gatinha, vem pro afite. Vai safadão, vai, vai, vai safadão. Safadão, vai, vai, vai, safadão. Valeu, safadão. Valeu, Denis DJ. Tamo junto, galera. E quem já chegou chegando, já convidando aí, rapaziada, é nossa amiga Thelma, convida o Johnny, alô Johnny Cardoso, lá de novo repartimento. A minha amiga Thelma convida você pro nível de Tupiranga, agora dia 14 de julho, é nóis, é nóis! As novinha pede mais, chefe é chefe na pai, chefe é chefe na pai, depois que pega uma vez, as novinha pede mais, se amarrou no moleque, postura bigode fino, ela gosta. Gosta do menor, porque ele é envolvido, ha, daquele jeito, pique grão fino. Elas estão ligadas que o bonde é o bicho. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Comentou com as amigas que o maneirinho é bom demais. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. É bom demais, é bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinha pede mais. Se amarrou no moleque, postura bigode fino. Ela gosta do menor, porque ele é envolvido, ha, daquele jeito. Pique grão fino, elas estão ligadas que o bonde é o bicho. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinha pede mais. Nosso amigo Timinha, de novo, é parte mesmo também. Grande Timinha, entretenimento. O cara que faz as melhores mídias aí pela internet. Grande Timinha, um abraço aí pra você, garoto. nosso amigo Wellington Martins. Alô, Wellington Martins, lá de Canaã dos Carajás. Aquele abraço pra você, garoto. Brigadaço aí pelo carinho. Moleque, sangue bom, sangue na veia. Coloca aí no 12 e visualiza que é mídia, meu patrão. Vem gentil comigo. Se olhar pra trás vai perceber, ver que hoje estou melhor do que você. Olhando no meu rosto só vê sorriso, dentro do meu peito só tem amor. Amor, perdeu a chance que a vida lhe deu. Cuspiu no prato que você comeu. Agora vem dizer que mudou, Chora e diz que tá arrependida. Modesta parte, eu estou feliz. Alguém curou as feridas. Joga a mão, diz: eu tô de boa, e vai passando de fininho. Eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa, vai passando de fininho. Eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Eu vi que hoje estou melhor do que você. Olhando no meu rosto só vê sorriso, e dentro do meu peito só tem amor. Perdeu a chance que a vida lhe deu. Cuspiu no prato que comeu. Agora vem dizer que mudou. Eu disse chora e diz que tá arrependida. Modesta parte, eu estou feliz. Só mais grita. Alguém curou as feridas. Gol! É uma galha! Araquê disse: eu tô de boa. Vai passando de fininho. Eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Vai passando de fininho. Eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Vai passando de fininho. Eu tô amando outra pessoa. Eu tô de boa. Vai passando, vai. Isso é diferente. E se olhar pra trás vai perceber. Vai ver que hoje estou melhor do que. You were the shadow to my light, did you feel? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you, my love. Where are you now? Silence of the sea, I'm breathing alive.